viver. Quero ser o teu querer. Vou viver, vou viajar. Vou relaxar. Ter prazer no teu prazer. Ver nós dois, tu só querer. Depois gritar. Que dança mais. Deixa menos eu tocar no teu.